decolagem, curva direita direto, posição Elefa Vigilância. Direita Elefa, gol 1097, grato. Decolagem autorizada, dá 1-0, venta 1-0 grau, 0612 nós. Decolagem no 0-6-6-4-6-0. O localizador para comprar está assinando o procedimento LS é por aí, pista 1-0. Até pelo mantém 4.000, após pelo voando Duna para 2.000. Gente, voo 869, até pelo mantém 4.000, após voa Duna, descendo para 2.000 e autorizado o procedimento. Perfeitamente. Taxi Gol no 620, estamos com 170 a bordo, 3 horas e 5, São Gonçalo. 620, táxi aprovado, da conta de espera da piscina 0, via Pátio 1, táxi Índia, conta de espera 12, 1895, Kenegal na 05, segue a representação como número 2. 7, como número 2, Pátio Índia, 1895, Gol no 620. 19.35. Controle Salvador 19.35.63 no 4.0. 120 a bordo, alterna Guarulhos, 3 horas e 10. São 3.835, táxi aprovado até o ponto de espera da piscina 0, direita via Índia, ponto de espera torre 1.18.95, Kenegal na 0.95. Seu livro de táxi, Cristiano, para a parceira da 10, 218.95 via Índia, 3835.15. Azul 698, após Bang da Gol, ingresso Juliette, portão 03. Após Bang Gol, Juliette, portão 03, azul 698. Inicialmente corrigindo o voo a Cogbo, após Cogbo Nenim. Sim, então voo a Cogbo, após Nenim, 63 no caso. São 3145, autorizado Galeão, via Pernambuco 857 até Moço, nível 360. Decolagem pista no zero, curva à direita, saída da El, Leda, Irume. Transponder 5112, controle Salvador 119-35. Estou 3145, acionamento correto, chame pronto para o estacionamento. Gol no 620, ponto 0, pronto. Gol no 620, tá autorizado a linha e manter 1-0. Aí eu mantei 1-0, gol no 620. Confirma somente POB? Confirmo, POB é de 82. São 3805, táxi aprovado até o ponto de espera da pista no zero, via parte 1 e táxi Índia, ponto de espera torre 1-18-95, Kenegal na 095. Autorizado táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera 2-18-95, 3-8-0-5-0-0-5. 0-0-5. 04. Direto para o Fox, tá? Decolado aos 36, chame o controle em 119 decimal 35. 935 agora com o controle da chamada, 3835. Controle Salvador, eu tenho 3835, da Eulida. 3835, boa, contato radar após 2000, curvando à direita, voa Leda de Vida, direto Leda para o 360. Afirmativa até após 2000, direto Leda, sobe direto para o 360, até 3835. 210, voando Duna, em Duna autorizado LS X-Ray, pistão 10, chama estabilizado o localizador. Gente, voando Duna autorizado em Duna e LS X-Ray, 10, chamada estabilizado, 6210. 097, passa nível 1 no 60, chama agora Centro Recife, frequência 128, decimal 8. Recife 1288, voo 1097, boa tarde. Boa tarde, bom voo. Salvador, boa tarde, para 206 da Azul, centro das condições de ação para nível 1, se quiser. Boa tarde, para 206, essa identificação, direto Duna, desce para 3 mil pés com 10 no 5. Duna, 10 no 5, 3 mil pés, para 206, graças pela operação. Volume 620, decolado aos 38, chame o controle em 119, decimal 35. 935, voo 1620. Controle Salvador, voo 1620. 1620, boa tarde, contato radar na decolagem, sobe e mantém nível 370, voando direto Jama. Direto Jama, sessão 370, obrigado, voo 1620. Estação 3805, está autorizado alinhar e decolar da 10 vento, é 120 graus 07 nós. Autorizado alinhar e decolar a pista 10 da 3805. Leme 314, passa nível 140 para o 340 e chama agora Recife, frequência 125, decimal 45, boa viagem. Leme 314. O gol no 869, interceptou ele essa. 869, ciente, passou Duna, completa aproximação, torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado. Boa noite. Leme 314, controle. Sim, boa tarde, gol no 869, no ILS X-Ray, da 10. Boa noite, 69. Ciente, aguarde a autorização de pouso. O ajuste é 10 no 5. Aguardando, 69. NER 6314, controle Salvador, câmbio. NER 6314, controle Salvador, câmbio. Decolar aos 40, chame o controle em 119 decimal 35. Controle 1935 da 3805, obrigado, mandarinha. Boa. Gol no 869, livre pouso no 0, o vento é 10 graus 08 nós. Livre pouso na 10, gol no 869. código 5422. 5422 no transponder, direto Leila, dan 3805. Quanto possível, senhor, poderia coordenar por atmosfera para diminuir o atraso da gente? Quando possível, aguarde. O 199 está pronto para o pushback de acionamento. São 7 autorizados, chame táxi. Autorizado, 7, chame para táxi 199. ...05, dá presente, eu vou a UBAV. Dá presente pro Babo da 3805, muito obrigado, senhor. Estabilizou, Xanetá 2105. A 2105, passando Duna, completa LS, torre 1895. 1845, obrigado. Tá 3805, autorizado pro Babo. Quando pro Babo, da 3805, subindo para o 340, muito obrigado. 3835, também direto pro Babo, autorizado. Direto pro Babo, boa, 3835. Azul 4206, desce para 2000 pés, autorizado final ILS, reporta estabilizado. 22000 autorizado para 2000. E 5 passa 160 para 360, chama agora Recife, frequência 125, decimal 1. Chama agora Recife, 125, 1, até 3235, certo. No solo aos 44. Chame o solo 219. 219, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette para 612, 819. 0 controle, boa tarde, ação de identificação, direto posição Duna, desce para 3 mil pés, altímetro 10 no 5. Autonomia de 4 horas, qualquer que eu queira. 1169, táxi aprovado até a ponta de espera da pista 10, via parte 1, táxi é índia, ponta de espera 2, 1-18-95, NH 1-0-95. Táxi da ponta de espera da 10, via parte índia, 1895, lá com a torre, gol 1169. No 869 da passagem a bang da companhia, táxi até o ponto de espera. Após passagem do mesmo autorizado de Liente, portão 612. Está a passagem da nave e companhia, passo para o 612, 869. Boa tarde, foi 02733. Contato radar na posição Conde. Direto pelo, reporta para a descida. Direto pelo, reporta para a descida, reporta para a descida. Chame o Solo, 219. 219, obrigado. Boa tarde, Xané 6210, táxi aprovado via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, Baba Pacharin de Oscar, aguarde cópia. Z805, passa 1140. Chama agora Recife, frequência 125, décima 1, tenha uma boa viagem. 1251, da 3805, obrigado pela coordenação, boa tarde. Gente, bom voo. Valeu. Salvador, boa tarde, eu vou 1169, ponte espera. Vou 1169, livre da colagem da 10, venta é 1110 graus 079. Livre da colagem da 10, vou 1169. 3145, portão 4 autorizado, chame táxi. Sente, torre 295, passou com a 206, boa tarde. Boa tarde. Torre Salvador Azul 4206, visual 7 milhas. Aguarde a pista livre, Azul 4206, o ajuste 1015. 1015, sete. Xané 6210, mantenha a posição, aguardando a liberação do gate 4. Azul 4206, pista está livre, tem pouso autorizado, na 10. O vento é de proa, 100 graus com 9 nós. Sente livre pouso, pista 10, 4206, nós 1. O gol no 169, decolado ao 50, chame o controle, 1935. 1935, pouso tarde, no gol no 169. Salvador, boa tarde, igual 1169. 1169, direto Leda, boa tarde, sobe para 360. 360, direto Leda, igual 1169. Batata, Pajarin de Oscar, formação Vitor, na Bata, confirmando o nível solicitado 095. minuto para cópia, mantém escuta. Copiei 86 a bordo, TAN 31145, táxi aprovado até o ponto de espera da Prisma 0, direita via Índia, ponto de espera Torre 1-1-8-95, QNH 1-0-5. O Chané 6210, Juliette Portão 4. Juliette Portão 4, 1-0-0. Charles J, copia. Autorizado, Serra Bravo, uniforme Fox. Via rota do plano, nível 095, decolagem pista no 7, curva à esquerda, corredor forte, restrito 1 no mil pés até a liberação do controle. Transponder 5037, controle Salvador 1-19-35. Confirme somente o transponder. O transponder 5037. Não entendi o QAB. 03 na BAP, está acionado, chame a torre para táxi, Charme de Austin 1-18-95, QNH 1-0-5. Salvador, boa tarde, 4206 da Azul, Livrou, Foxtrot. Azul 4206, táxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, posição 01, Azul 4206. TAN 3190, reautorizado até 2000 pés, altímetro 1015, livre LS, repórter estabilizado. 2015, repórter estabilizado, 3190. Terra Romeu, chame para ingresso, 1-7. Decolado aos 5-4, chame o controle, 1-1-9, decimal 3-5. 1-1-9-3-5, TAN 3-1-4-5, o que mais? Salvador, TAN 3145, passando 1800 na Dael Leiras. 3145, contato radar na decolagem. Boa tarde. Foi para 360, direto posição Leiras. Para 360, direto posição Leiras. TAN 3145. Tango, Vitor, Romeo Alpha, desde Salvador Approach, very welcome, stock identity, maintain 065, report to race for descending. Yes, you're clear for descending, until the altitude of the hold patch of Juliet Delta air drum. Report to this air drum inside, and maintain your own separation with the ground. Em Salvador, altimeter 3-1-0-1-5. Em Salvador. Voo 1169 passa 150 para 360, chama agora Recife, frequência 125, decimal 1. 251, boa, o voo 1169. O Challenger está autorizado a alinhar e manter a 17. Olha, considere aí a instrução, mantenha a posição. Operativa, é uma viatura que está sem contato aí com a gente, nas mediações aí da Taxiway Oscar. Aguarde só um instante de contato. Ok, Challenger Oscar está autorizado a alinhar na 17, reporte pronto para a decolagem. Tango Victor Romeo Alpha, there is no traffic to be informed. You are now 20 miles northeast from the airdrome. Maintain VFR, radio service terminated, clear to leave the frequency. Victor Romeo Alpha. Have a good luck. Localizador computador de saúde, 3190. 390, boa, Duna completa LF, 1895. 1895, boa tarde. Boa tarde. Challenger Oscar, decolado ao 59. O senhor tem condições de curvar à esquerda da presente, já para o cruzamento do campo? Pessoal, cruzamento é o ponto médio da 10 principal, o Challenger Oscar. Firmo, curva à esquerda, reporte com o cruzamento efetuado. A gente vai reportar no cruzamento do ponto médio principal, o Challenger Oscar. Boa tarde, torre, o da 3190, está estabilizado o ILS, desavisa. Ok, está 3190, aguarde autorização de pouso, informo um Cirrus, aeronave de pequeno porte, está cruzando o campo no momento, o vento é 110 graus, 09 nós. Não, só escuta o meu voo, o da 3190, nós temos a aeronave de pequeno porte. Quente. India Oscar no cruzamento, ponto médio da principal. Ok, Charlie India Oscar avistado, aguarde transferência de comunicações, prosseguindo para o setor norte. A gente vai manter para o setor norte, aguardando a transferência, Charlie India Oscar, restrito do país. India Oscar, chame o controle, 1935. 1935 vai chamar a Challenger Oscar, bom dia. 3190, livre pouso, 10, vento é 110 graus, 099. Pouso livre, 3190. Seu pés, sua escuta na proa do destino. Gente, mantenha um no meu aguarde para a subida, Challenger Oscar. Confirma. Esse visual, um no meu pés, aguarde para a subida. Gente, aguardando com referências a Challenger Oscar. 145, passando 60, chama centro Recife, frequência 125, décima 1. Chama Recife 251, está 3145. Challenge Oscar autorizado até 2510, altímetro 1015, Challenge Oscar. PV15, 2500, está autorizado, atenção, Challenge Oscar. Arriba! Olá! Cadê o portal 273? Siga. Ah, no diálogo de esquina. Desce para 4.000 pés, altímetro 1.0 no 5. Desce para 4.000 pés, altímetro portal 273. No solo 02. Chame o solo, 219. 219, boa tarde. Boa. Salvador, boa tarde, tá 3190, livrou na fila. No 90, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 3196. O 1166, funciona a identificação direto do Duna, desce para 4.000 pés, altímetro 101415. Vente Duna direto, descendo ao 040, 1015 no ajuste, o nome é Medalo. 4.000 pés com 1015, negativo 40 com 1015. Beleza, 4.000 com 1015, gol, no nome é meia, grato. 99, aguarde cópia. 99, aguarde cópia. Cavaleiro Charlie de Alatri, farol, vai pescar a curva à direita para evitar conflito com a área de capacidade, tá ok? Já passou 1500 pés, pode prosseguir na presente voo. Tá, afirmativo, na presente então, destino, Charlie de Alatri. Controle de Salvador, boa tarde, 1438, com a torre em bordo, 230, descida 160. Azul 6999, copia. Autorizado Campinas, via Upper Luna 0, segue conforme rota do plano, nível 340. Decolagem pista no 0, curva direita, da Eoleda Motiva. Transponder 5126, controle Salvador 1190135. Autorizado para Campinas, no nível 340, via rota do plano, primeira aerodia, Zulu 10, do plano da pista 10, curva à direita, Sahel, Leda, Morte, na saída. 5126, transponder, controle 119-35, azul 6999. Oficialmente nível? 340. Otejamento correto, azul 6999, chame pronto para estacionamento. Tomara, azul 6999. Romeu, boa tarde, mantenha-se visual, chame para a descida. Juliette Romeu, mantenha-se visual, reporte para a descida. gente continue, então, a descida para Uno 1510, altímetro 1015, direto caixa prego, mantendo a separação de voo com solo e água. Romeu Juliette Romeu. Papapá, Charlie de Oeste autorizado, 095, ótimo. Papapá, Charlie de Oeste, submantenha 095. Papapá, Charlie de Oeste. Papapá, Charlie de Oeste, controle Salvador, 1234-4321, confirme como recebe. Papapá, Charlie, Índia Oca, controle Salvador, câmbio. Na escuta, prossiga. Charlie, Índia Oca, sobe e mantém 095. Ah, o 095, Charlie, Índia Oca, grato. Bocera 2733, controle, desce para 3.000 pés, altímetro 1095. Desce para 3.000, gente do Juxo, Bocera 2733. Na 3676 para 2.000 pés, autorizado LS, pistão no zero, reposto estabilizado. 143, prossegue. Autoriza voadora. 03 na número 4 na aproximação, negativo. Vai bater. O azul 699 está no box dano para a aproximação, né? Autorizado, chame táxi. Autorizado para a aproximação do 699. Subvetoração radar, voo e proa 240, 2733. Bocera 2733, proa 240, subvetoração. Primo 2733, desce para 2.000 pés. Para 2.000, Bocera 2733. Controle Salvador, muito boa tarde, 3294, descida 80. 294, ação de identificação, boa tarde, direto ITAP, desce 050. Desce ITAP 050, 3294. Esquerda pro A225. Esquerda pro A225, Força Aérea 733. Boa 1, número 66, décima, tem 3.000 pés, altinha pro 1015. 3.015, número 66. Salvador, boa tarde, azul 2591, identidade de informação líquida, 43, remota 4 Lima, coordenação vitória. Caso 2591, autorizado Vitória, via Golf 677, nível 1960. Decolagem pista 0, curva direita, saída Coral. Transponder 5143, controle Salvador 119, decimal 35. Autorizado 60 para Vitória, Golf 677, aerovia, decola da 10, com curva à direita. Perfil da saída Coral. Nosso transponder 5143, o controle Salvador 11935, azul 2591. Azul 2591, cotejamento correto, chame para posicionamento. Vou chamar quando pronto, azul 2591. Autorizado LS, agora estabilizado, 2733. O nono 66, redução para a mínima limpa. Reduzindo, o nono 66. Estabilizado, LSX, o TAM 3676. 676, a Duna, completa aproximação, chama agora a torre 1895, boa tarde. Boa, 1895, 3676. Torre Salvador, muito boa tarde, TAM 3676. TAM 3676, tem livre pouso na 10, o vento é 10 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, TAM 3676. Bom, 1166, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para 045, limite ao localizador. Esquerda 045, o limite ao lock, no 166. Esquerda 045, limite ao lock, reduzindo para a mínima limpa. Gente, reduzindo, no 166. Esse completa aproximação, vale de transferência. Aproximação, vale. Boa tarde, Salvador, bom nome, 45, boa identificação, direto pelo DS, mantém 060. Direto para o táxi azul 6909, tem 1903 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia, altera em Ribeirão Preto. Mantenha pro. Mantendo pro, não é meia. Zero, direita via Índia, ponto de estar a torre, 118.95, Penegal na 095. Direita Índia, chama a torre 11895, ajustado na 095, azul 6909. Até o próximo marcador externo, 2733. Folha agradece, acabou de transferência, 2733. Aguarda o CFC-733. Bom, o nono 66, mantendo a presente proa, informe estabilizado, autorizado em LS. Gente, vai manter a proa, reporta estabilizado na LS, no nono 66. 61-43, redução para mínima limpa, número 4 na aproximação. Vai reduzir mínima limpa, o 6143. A 6201, informação vista, confere. Autorizado Galeão, via Upper 9857 até a posição Moço, nível 360. Decolagem pista 10, curva à direita, saída da El, Leda, após voo à posição Irume. Transponder 5155, controle Salvador 119, decimal 35. Autorizado Galeão, nível 360, pela Upper 9857 até Moço. Decola da 10, primeira curva direita na saída da El, Leda, direto Irume. Transponder 5155, controle 1935, Oxané 6201. Xané 6201, cotejamento correto. Reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportará, obrigado. Continua na aproximação, aguarde autorização de pouso. Continua aguardando autorização de pouso, 2733. Capitânia 143, controle, vetoração, sequenciamento, voo e proa 220, 143. 220 de proa 143, vira o limite. Localizador limite. Limitado ao ar do 143. 319, 136, 76. Oi, Salvador. Boa tarde, Azul 6909, tá no Pantera no 0 Franco. Desce para 3 mil pés. 3 mil pés, 143. O controle voo 1166, estabilizado no X3 da 1-0. Azul, boa tarde, 1869, Portão Mídia, Estabilização Brasília. Autorizado pouso na 1-0, vento é 120 graus, 09 nós. Autorizado pouso na 1-0 por Força Aérea 2733. Arbor, Golf, voa Elefa. Transponder 5156, controle Salvador 119, decimal 35. Autorizado Brasília, 2360, apresolou 107, decolar na Arbor, transição Elefa, povo para a direita após decolagem. O transponder 5156 e o controle 119-35, com 869. Boa noite, 69. Cotejamento correto, chame para puxar acionamento. 869. Está o tráfego na curta final, um caravan da Força Aérea. Avisa, 699. E após o pouso mesmo, agilize o táxi até a cabeceira 10 e mantém a posição. Aguardando para a colagem. Tráfego bom da Gol, a 9 milhas, da 1-0. Gente, é do 6909, após o Força Aérea, vai alinhar e manter. 1-0-1-5, após ITAP, Duna, para guardando autorização para ele. 3-2-4. 3-8-9-0, reautorizado para 4 mil pés, altímetro 1-0-1-5, 3-2-9-0. 4015-3290. Salvador, November 824, Mike Tango, descending flight level 160. With Victor information, to Lisbon level 370, ready to copy. I control 022 for my information, Victor. Send that to copy. I control 022. Área 2733, no solo ao Zona 9, libere na hotel, frequência livre ao estacionar. Libera na hotel, frequência livre ao estacionar, 2733. Z890, redução para mínima limpa. Reduzindo, está 3290. Papapapa, Challenge Aosta, sobre mantém 095, agora 52 milhas do norte de Salvador, chama-se Recife, frequência 125, decimal 45. Challenge Aosta. 125, 45, decimal 7, obrigado, boa tarde, boa tarde. Estabilizou, né, 143. Do 43, 5 milhas do marcador externo, completa a aproximação final, chama agora a torre, 1895, boa tarde. 1895, boa. 3894, desce para 2 mil pés, autorizado final LS, X-Way, reposta estabilizado no lock. 2 mil, reposta lá, 3894. Desce para 3 mil pés, direto do Duna. 3 mil pés, direto do Duna, 3290. Vento, direto. O vento é 120 graus, com 8 nós. Sim. 1,15, meio batendo. Gol no 166, livre pouso no 0, vento é 120 graus, 099. Operando pouso no 0, gol 1166. Azul 2591, está pronto para o táxi, está pelo menos 5 horas e 15 minutos, 47 ao B, está treinando Porto Seguro. Azul 2591, táxi aprovado, até o ponto de espera da pista no 0, via PAT 3, PAT 1, táxi Índia. ponto de espera Torre 118, décima 95, Kenya Gama 095. Ataque, 4-3, 4-3 principal, Índia, ponto espera da 0, vai chamar Torre 318-95, excelente 9 dias. Novo. Número 45. Segue. 45. Voo apelo, reduz para mínima limpa, número 3 na aproximação, desce para 4.010 milliquímetros. Mínima limpa, 4.015. Controle azul 6999. Número 6999, contato com radar na decolagem, sobe 340, direto Leda. Subindo para o 340, direto Leda, azul 6999. Recording our flight plan route, flight level 370. Departure from runway 10, after departure left turn. Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha departure, Zipar transition, Zulu India Papa Alpha Romeo transition. Squawk code 5165, departure Salvador Control 119 at small 35. Portugal, due to Turquoise, Lisbon, Lima Papa Papa Tango via Uniform Zulu 10, flat plan route, flight level 370, runway 10 for departure, left turn, Buka Zipa transition, Quark 5165, and departure frequency 119.35. Portugal, 022, respect correct, come ready for push and start. Okay, Portugal, 022. Salvador, boa tarde, voo 1166, livro da pista. Boa tarde, voo 1166, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para o 10, 1166. Estou vendo, tá bom? Sim, sim. Portão 06, para o chivete, para o meio. Aguarde, voo 1169. Aguardando, voo 1169. Estabilizou, Santos 3, foi tranquilo. 294, completa final LS, isto no 0, 2 minutos externo, torre 1895, boa tarde. 1895, boa tarde. 45, gol, autorizado final LS. Autorizado LS, minha partida. Leona 43, no solo, aos 24. Chame o solo, 2199, Alvibra. 219, vai chamar. Oi, Salvador, muito boa tarde, 3894, sinal da 0. Tá 3894, aguarde pista livre, ajuste no 015. O azul 2591 no decolagem autorizada, então 0 vento é 1 graus, 07 nós. Autorizado decolagem para o azul 2591. Dinamio 143, boa noite, táxi aprovado via Alfa, chame antes da TAC 6, Juliette. Alfa, ponto direto, Alfa 3. Boa noite, 69, nós escutamos. Nós escutamos 89. Fiquei observando agora a passagem do bang da companhia retaguarda, assim que o mesmo livrar autorizado no portão 612, chame táxi. Assim que após a passagem, deram o nome da companhia retaguarda autorizado, chame táxi, 189. Boa tarde, Azul 4306, com a vista da autorização, repito, autorizado. Azul 4206, informação Vitor, confere, prepare, Puka, Jamo, Caju, aguardando cópia. Puka, 591, decolado aos 26, chame o controle, em 119, decimal 35. Uma 4935, Azul 2591. Utilizado, ainda mandando 3290. Torre 1895, boa tarde. 1895, 2951, é você. Salvador, boa tarde, Azul 2591. 2591, boa tarde, sobe 160, direto Coral, vigilância. 160, direto Coral, vigilância, Azul 2591. Posição de parada? Posição 9, aeronave da Gol vai impedir o ingresso no pátio na guarda e o táxi da mesma. 2000 pés, 3290. November 824, Mike Tango, descend and maintain 2,000 feet, direct to Duna position. 2,000 feet, direct Duna position, November 824, Mike Tango. Meia, pronto, cópia. 4206, autorizado Recife via Pesulo 17, nível 330, perfil de saída Puca, Jamo, Aracaju, pista 10, primeira curva esquerda. Transponder 5164, frequência do controle Salvador em 119.35. 10, chame solo 219. 219, obrigado, está 394. 4. 4, controle Salvador 19.35, azul 4206. Azul 4206, acontecimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Livre pouso na 10, o vento 110 graus, 099. Livre o pouso, bom dia, Batista. Gente da Juliette. Alfa da Juliette, 394. 395, para 3. Confirme. Confirme 0300 horas. Confirmo, 3 horas. Autorização de pouso. O ajuste 1015. Certo. Zero X-ray procedure. Report established on the localizer. Okay, we're cleared ILS for runway 10 X-ray, November 824, Mike Tango will report established. Já vou taxi até o ponto de espera, autorizado ingresso via Juliette, posição 09 indicada. Juliette prossegue 09 após o voo. 3894, autorizado ingresso, PAC, via Juliette, posição 07. PAC, Juliette, 07. Solo 645, boa tarde, viu? 45, prossigo táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette. 1869, mantenha o ponto de espera. Botar 3290, livre pouso no 0, vento é 1, 10 graus, 079. Repouso 3290.